Papatão Romeu, autorizado táxi até a Papá, chama na Papá. Autorizado até a Papá, vai chamar a Papá. Boa noite, 223, passando aí, certo? Estou visualizado o pista 10, 0080 graus, 14. E pouso no 0, azul, 9223. Autorizada a minha irmã, tem o Papa Tão Romeu. A minha irmã tem o Papa Tão Romeu. Azul 9223, sala 54, libera direito, São Salvador 1219. Direito, Paulo 1219. Alfa Romeo, autorizado a decolagem Piscina 7, 0070 graus, 3 nós. Papatango Romeo, decola 57, chame controle 120-8. 120, Papatango Romeo. Salvador, tá 3662. 3662, pouso autorizado, pista 10, vento 060, graus 3 anos. Livre pouso 10, tá 3662. Boa noite, o Gol 1096, estabilizado, X-Ray 10. 3662, salva, zona 1, libera direita, salva 219. 1029, até 3662. Zona 096, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus, 3 nós. Autorizado, pouso 10, Gol 1096. 096, sala 119, libere à direita, solo Salvador, em 121, decimal 9. Direita 219, vou contar 9. Quanto eu posso esperar? 7, decola 24, controle no 208. 208, uma boa noite, direita, obrigado, 6197. 2, boa noite, é o 44, pronto para decolagem, tá? Era. Tá, 1 a 0. Esse é o 4405, tá totalmente pronto? Negativo, totalmente pronto. Precisa alinhar e decolar, de 0 a 0, tanto calmo. Autorizado, alinhar e decolar, tem calmo, azul 4405. Salvador, Goma 344, na final, Baixada Tava. 344, continua aproximação, aguardando a pista livre, dentro calma, ajuste no 08. Goma 344, tráfego avistado, vento calmo, realizado pouso, destino zero. Realizado pouso, nada zero, 344. Azul 4405, decola 245, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa, 4405. Solo de grana, 344, solo aos 47, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 344.